Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Olá, Lízia Nascimento, chegando para ficar juntinho até as 3 da tarde. Boa tarde a todos, Sheilinha no atendimento, tudo de bom para vocês. Olá, galera do Espaço Jovem, eu sou Gustavo Rezende. Firmes e fortes, meus amigos. Muito, graças tudo a Deus. Tudo tranquilo. Certo. Isso é bom. E você, Marquinhos? Também, firme e forte. É, seguindo. Isso aí. Graças a Deus. O importante é seguir em frente. Com certeza. E você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, online, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema principal do programa de hoje? Pois é, hoje o tema também é muito legal, gente. Vamos fazer uma entrevista com Marcelo Manga. Ele é um dos coordenadores do CEDER com música da 32ª Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, COMERJ. Bom, temos também o Tô na Área com a segunda parte das entrevistas obtidas na visita de nossa equipe à Mocidade do Centro Espírita Lar de José, aqui na Ilha do Governador. Pois é, um material muito legal, confiram. E hoje, claro, dia 26 de maio, temos fatos marcantes na nossa linha do tempo para passar, para relacionar para vocês, ouvintes. Começamos com o que, Elise? Então, anotem aí. No dia 26 de maio de 1930, pousava pela primeira vez no Brasil, mais exatamente, no atracadouro de Parnamirim, no Recife, o dirigível Zeppelin, abrindo período de 7 anos nos quais os dirigíveis trafegaram regularmente pelo país. O primeiro modelo a pousar em solo brasileiro, cujo nome oficial era LZ-127 Graf Zeppelin, causou comoção junto à população recifiense devido à sua grandiosidade. Afinal, tinha 213 metros de comprimento, 5 motores e um volume de 105 mil metros quadrados. Nossa, imagina o tamanho. Não é? Nossa. Mas você sabe o que é um dirigível? Trata-se de uma aeronave mais leve do que o ar. Ao contrário de aeronaves mais pesadas do que o ar, os dirigíveis sustentam-se através do uso de uma grande cavidade que é preenchida com um gás menos denso do que o ar, como o gás hélio ou mesmo o gás hidrogênio, que é inflamável. E também no mesmo dia 26 de maio de 1930, nascia em Itabaiana, no interior da Paraíba, Severino Dias de Oliveira, mais conhecido por todos nós como o Sivuca. Sivuca foi um dos maiores artistas musicais do século XX no Brasil, responsável por revelar a amplitude e a diversidade da sanfona nordestina no cenário mundial da música. Exímio executante da sanfona, que lhe foi dada de presente pelo pai aos 9 anos de idade, além de multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor, Sivuca também contribuiu significativamente para o enriquecimento da música brasileira, ao revelar a universalidade da música nordestina e a nordestinidade da música universal, sendo reconhecido mundialmente por seu trabalho. Suas composições e trabalhos incluem choros, frevos, forrós, baiões, composições eruditas, blues e jazz, entre muitos outros ritmos. Ele toca cada coisa, gente, muito linda na sanfona. Vale a pena conferir o repertório dele. Verdade. Bom, lembrando a você, ouvinte, que agora o programa é ao vivo. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. E você quer entrar em contato com a gente? Então, é muito fácil. Anote! Por telefone, ligue de agora em diante até às 15h desta quinta-feira, dia 26 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Nossa Sheilinha espera pela sua ligação. O número é 3386-1400, 3386-1400. Você também pode mandar um e-mail para nós, através do espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então acessar o site, né, o www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então você pode twittar pra gente. Anote aí, twitter.com/espaçojovemesp, né? Isso. É o, né? Espaço Jovem Esp. Espaço e... sem cedilha. Isso. E o fax nosso é o 3386-1444. Pode também mandar uma carta para nós, para o endereço Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos agora ao quiz, né? E vamos à pergunta da semana. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Alternativa A, aproveitando as circunstâncias da vida. Alternativa B, fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, repelindo a influência dos espíritos inferiores. Ou alternativa C, cansando a paciência desses espíritos, não ligando para suas sugestões e mostrando-lhes que perdem seu tempo. Tchan, tchan, tchan, tchan. Qual será a alternativa correta? Nossa, essa tá fácil. Letra, né? A, letra B ou letra C? Você que vai responder. Tá fácil. No caso, ligando pra gente até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 26 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 3386-1400. 3386-1400. Nossa Sheila espera pela sua ligação. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 30 de maio, você envia a sua resposta por vários caminhos. Através da nossa página dentro do site da rádio, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você clicar no link Programação, no sublink Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para lá deixar a sua resposta. Você pode também usar o nosso Twitter, www.twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha. Você pode responder através do Twitter ou através do nosso já tradicional e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, seja qual for o modo de contato, informe obrigatoriamente o seu nome e uma forma para a gente te contactar, tá bom? E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre e participe! Todo mundo participando, hein? O que rola por aí? O CERJ está divulgando um site que se trata de uma verdadeira biblioteca espírita virtual. Trata-se do site bvespírita.com. Ele coloca gratuitamente ao seu dispor diversas obras sobre espiritismo e religião em geral. É só acessar e conferir. Vem aí a 25ª Comema, confraternização das mocidades espíritas do Meier e adjacências. Podem participar do evento jovens de 13 até 21 anos que estejam participando ativamente das atividades de juventude das casas espíritas da região, no mínimo há um ano. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho. Mais informações pelo site legionarias.com.br. O Centro Espírita Antônio de Pádua está convidando jovens de todas as idades para participar de sua festa de aniversário. O evento vai contar com a participação de César Reis, que vai dar uma palestra. O aniversário do centro ocorre no dia 13 de junho, segunda-feira, às 7 da noite, na sede da instituição, que fica na rua Visconde de Sepetiba, 426, no centro de Niterói. Para informações, ligue 2620-7303 ou mande um e-mail para capadua@gmail.com. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Tô na área. No Tô na Área de hoje, vamos ouvir as entrevistas gravadas por minha amiga Lízia Nascimento e também por mim, Gustavo Rezende, durante nossa visita ao Centro Espírita Lar de José. Seu nome e sua idade, e diz pra gente assim, o que você né, conseguiu assim dentro da doutrina, que você, né, trouxe para você, para sua vida, no seu dia? É, meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 14 anos e eu acho que a doutrina espírita, que vem me acompanhando desde o meu nascimento, vamos dizer assim, tem me influenciado muito, porque ela me ajuda a entender fatos da vida que eu, como pessoa, não entenderia. Eu acho que até estranharia, entendeu? Eu acho que poderia passar por mais dificuldades ou mais... Porque com os entendimentos a gente sabe como deve agir em certas situações, maneiras. Eu acho que é bem legal, porque, assim, como a minha amiga Valentina falou, as pessoas simpatizam muito com a nossa doutrina, e eu acho que essas pessoas que simpatizam tinham que ter a oportunidade de tentar, assim, tentar fazer algumas dinâmicas, por exemplo, sopão, que eu já até conversei com os meus colegas, que a gente faz. E a evangelização é uma coisa que nós devemos fazer. Eu acho que as mudanças são as coisas que vão implementar. Por exemplo, no início de toda a evangelização, a gente canta, entendeu? Para, assim, formar um lugar fraterno de pessoas que gostam uns dos outros. A gente sempre tenta colocar alguma coisa a mais, por exemplo, assim, teatros, coisas que vão, que influenciam não só pra gente, mas para os pequenos, que de vez em quando não entendem como os adultos ou os adolescentes falam, por causa que eles não têm aquela maturidade certa e tal. A gente sempre tenta colocar, por exemplo, no canto, um pouco de instrumento musical, aí a gente vê que cada um sabe tocar, a maioria da nossa sala toca violão, uns tocam instrumentos mais... Eu toco sax, mas um pouco. Muita gente... aqui é totalmente diversificado. Acho que as pessoas, cada um tem suas características e elas vão complementando para a gente formar um lar de José melhor. Muito bom. Obrigada. Qual é o seu nome e sua idade? Meu nome é Leonor, eu tenho 15 anos. Leonor, fala pra gente o que você viu aqui hoje na Casa Espírita, né, e o que você poderia passar para os jovens que estão nos ouvindo na Rádio Rio de Janeiro? Na verdade, todo dia, né, toda vez que eu venho aqui, eu aprendo uma coisa diferente. Então, eu acho assim, que é muito legal o trabalho da casa e ensinar a doutrina espírita para as pessoas que têm muitas dúvidas, como eu tenho até hoje. Acho muito legal isso e aprendi muita coisa aqui. Seu nome e sua idade, fala pra gente, assim, né, o que a doutrina trouxe pra você até aqui, né, assim, em relação a você, sua família. Faz um balanço pra gente de como foi esse ano pra você dentro da sua mocidade. Meu nome é Lucas, tenho 16 anos e eu acho que a doutrina espírita fez eu enxergar além e também ter mais o conhecimento sobre o que acontece depois no nosso encarno, nosso desencarno, e o que é ajudar a entender mais a minha família, ter mais paciência, a eu entender o próximo. Espaço Jovem. E hoje vamos conversar sobre um assunto pra lá de agradável, um assunto que nos dá grande alegria. Vamos falar sobre Comerge, mais exatamente sobre um produto derivado da Comerge. Afinal de contas, a Comerge é um polo de criação, não é apenas um polo de estudo durante o período do carnaval. É um momento em que os jovens se reúnem também para criar algo novo em relação ao espiritismo. E a arte espírita é bastante presente na Comerge ao longo desses mais de 30 anos de evento. E uma das coisas que é mais notória nesse sentido é o CD da Comerge, o CD que periodicamente é produzido, é lançado, e que reúne o melhor da produção de cada um dos polos espalhados pelo Estado, os polos da confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a Comerge. E para falar com a gente sobre isso, entre outros assuntos, a gente recebe uma das pessoas que mais lida com isso, que mais milita nessa causa, por assim dizer, é um dos coordenadores de todo esse projeto, que é o Marcelo Manga. Marcelo, que é já um trabalhador dedicado e com bastante estrada já no movimento espírita jovem do Rio de Janeiro. Marcelo, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem para falar desse assunto tão importante, tão legal. Seja bem-vindo e sinta-se em casa. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes, que a gente possa ter um ótimo papo aí, esclarecedor. Com certeza. E no último carnaval, no carnaval de 2011, nós tivemos a 32ª edição da Comerge, que teve como tema central Ser Cristão, uma questão de vivência. E junto com a realização de mais uma Comerge, foi lançado o CD, né? O CD desta edição 2011, com músicas de cada polo de Comerge. Ao todo, atualmente são 19 em todo o estado do Rio. Como é que foi idealizado este CD? Se você até puder falar um pouco sobre o histórico disso, porque não é a primeira vez que esse CD é lançado, não é isso? Não é. A gente teve CD da Comerge em 2003 também. Sim. Jesus e Nós, Uma Trajetória de Amor, foi uma iniciativa das próprias equipes de ambientação, né, equipes de música de todos os polos à época. A gente se organizou, resolveu, meteu bronca e fez. E aí teve o apoio do Sérgio, naturalmente, mas foi uma iniciativa dos polos. E já dessa vez não, já dessa vez o Sérgio, né, nos procurou a Oficina de Estudos da Arte Espírita, que é um projeto que eu participo, e fez a proposta. Olha, nós queremos fazer um CD. Então a iniciativa nesse ano teve essa diferença, né? Partiu da Federativa Estadual, partiu do Sérgio a vontade de fazer. E aí a gente integrou lá com eles uma equipe de trabalho para organizar, convidar os polos e fazer todo o processo de produção. Marcelo, é o seguinte, pelo que você está falando aí, ela tem música, né, de vários polos, seria isso, né? Isso, de todos os polos. Então, aí eu te pergunto, quais são os objetivos da produção deste CD e como foi feita essa produção? O objetivo, eu entendo que seja basicamente o de divulgar. Uhum. Né? Divulgar em primeiro lugar e divulgando, integrar a música do Estado, né, do movimento. Então, a gente tem um movimento muito forte de música aqui no Rio, mas lá em Campos, por exemplo, dos Goitacazes, no norte do Estado, tem um movimento muito forte de música também. E a gente aqui na capital acaba não tendo muito acesso a esse material. Tem músicas belíssimas sendo compostas por todo o Estado e a gente acaba ficando restrito ao nosso próprio repertório. Então, o CD é uma oportunidade da gente ouvir um pouco os colegas e os colegas nos ouvirem um pouco também. E aí a gente troca, divulga e integra o movimento de música do Rio de Janeiro, estado. Do estado do Rio. Marcelo, o CD foi divulgado nos polos durante a Comerge. O que os jovens acharam do CD e das músicas? Olha, a gente teve, o retorno que a gente teve foi muito positivo, né? Assim, todo mundo que encontra dá parabéns e comenta e assim, eu acho que o CD cumpriu a função, né? Os jovens gostaram. E a questão da divulgação, né, ela já vem de antes da Comerge, né? Como as equipes de música de todos os polos estavam envolvidas na produção do CD desde setembro, então isso já foi sendo fomentado ao longo dos encontros, das reuniões. E então, quando chegou na Comerge, o jovem já estava com uma expectativa muito grande com relação ao CD. Tanto que em vários polos, o CD acabou no primeiro dia. Vendeu tudo muito rápido. Sim. E o retorno foi muito positivo. De uma maneira geral, assim, o pessoal gostou muito. Perfeito. Só fala um pouco pra gente em relação ao processo de escolha das músicas, né? No caso, a princípio foi uma música de cada polo, não é isso? Isso. E como é que se deu esse processo de escolha? Cada polo ficou livre para mandar a música que quisesse? Como é que isso funciona? As músicas são escolhidas, né, por cada polo, né? Eles têm autonomia. A gente tem um evento que se chama Mostra de Música, em que os polos levam. Isso acontece todo ano, independente do CD. Cada polo leva uma música que já escolheu numa mostra interna anteriormente para representar o polo naquela comércio. E aí a gente grava um CD informal, todo ano acontece isso, né? Com uma performance ali de voz e violão, e já acontece essa troca ali entre as equipes. De modo que cada polo pode ter como opção de escolha as músicas de todos os outros polos. E aí decide qual que vai usar no encontro. Nesse ano a gente fez essa mostra desse mesmo jeito e usou essa gravação base, vamos dizer assim, né, para servir de apoio para iniciar a produção do CD, que é uma produção mais elaborada, tem uma série de outros processos aí. Mas a autonomia da escolha da música de cada polo pertence ao próprio polo. Isso a gente não interferiu. A música chegou para a gente e a gente trabalhou com ela e vestiu a música, né, e fez o arranjo de acordo com o que a gente entendeu ali que valorizaria mais a canção, mas não interferimos em escolha de repertório, não. Perfeito. E assim, eu queria mesmo uma opinião sua. Qual o painel que você traça a partir do que chegou para vocês, a partir do que você conhece em relação à música espírita jovem no estado do Rio, um panorama atual? Olha, essa posição de crítico, né, vamos dizer assim, entre aspas, ela não é confortável. Né? Eu sei. Eu sei que você milita também, dos dois lados. Não, exatamente, mas assim, também não vou me furtar a isso, não, porque claro. Não é confortável, mas ela precisa ser feita, né? Os comentários precisam ser feitos até pra gente poder melhorar sempre, né? Eu digo até porque você conhece, você tem contato com essa realidade a partir do que chega pra você, né? Sim, a partir sim. do que é produzido. Sim. Assim, a gente tem músicas muito boas no disco, né? De uma forma geral, as letras são todas muito bem cuidadas, existe um cuidado grande com isso, uma revisão no aspecto doutrinário, né, de que não tem letras sem fundamentação doutrinária, mas a parte das músicas em si mesmo, das melodias, das harmonias, a gente tem algumas coisas que podem melhorar, né, tem canções ainda que denotam ingenuidade do compositor, vamos dizer assim, né, são certo. Compositores jovens, e são jovens mesmo, muitos deles são jovens de idade, inclusive, né, e de estudo também de música, então acaba transparecendo isso para a canção, umas canções um pouco ingênuas, mas que tem seu valor, né, obviamente, enquanto exercício de criação e a evolução em alguns desses compositores já é nítida. Tem compositores que eu venho acompanhando desde bem jovens, que começaram também com esse ensaio mais ingênuo, com melodias mais simples, e hoje já conseguem produzir coisas muito legais. Então, mais elaboradas, isso, né? Exatamente. Isso faz parte do processo de amadurecimento mesmo, né? Do cara enquanto compositor, enquanto músico, enquanto pessoa até. Mas a gente tem músicas muito boas, outras que ainda estão mais com esse perfil mais ingênuo. De uma forma geral, eu gosto muito do CD, acho muito bom. Perfeito. E assim, quem queira encontrá-lo, ele está à disposição de alguma forma, pode ser baixado, enfim, onde é que as pessoas podem encontrar esse material? Ele foi vendido, né? Foi feito um lançamento, né? Vamos dizer assim, foi na Comerge, né? No encontro. Sim, nos polos. Isso, em todos os polos. E hoje ele está disponível, o lugar que eu sei com certeza que ele está disponível é lá na livraria do Sérgio. Certo. Então, lá eles têm ainda exemplares para vender, e está se estudando uma nova tiragem para conseguir fazer uma divulgação mais ampla, mas hoje ainda não está disponível para baixar, porque a produção do CD tem custos, né? Claro, lógico. E aí esses custos precisam ser ressarcidos, claro. E aí é através da venda. Então, quem puder comprar o CD vai estar ajudando o Sérgio a fazer próximos CDs no futuro. Claro. E hoje a disposição na livraria, né? Na livraria do Sérgio, lá na Rua dos Inválidos, 182, centro do Rio. E até pelo próprio site do Sérgio também é possível esse contato, até para a própria aquisição. Não sei se a compra efetivamente é possível pelo site, mas aí ali mas tem pelo menos o contato. contato, é. Isso. Pelo menos contato, sim, a gente tem informações nesse sentido. É, para a gente fechar o bloco, é, Marcelo, a gente não pode deixar de tocar alguma coisa do CD, né? É, o que, que você indica para a gente e, em relação, e também, claro, queria que você pudesse contextualizar um pouco a música que você escolheu no contexto do próprio CD. É, uma das músicas que eu gosto bastante, né, assim, enquanto composição, enquanto obra de arte, né, que tem assim, uma música que mescla bem os elementos, é a música Mãos, né, a faixa número 2 do CD, que é do Paulo 2, é uma composição do Alan Filho, Átila Rondon, Marco José e Carlos Alexandre. São quatro amigos que compuseram. Ela é cantada a primeira parte pelo Átila, a segunda parte pelo Alan Filho, e é uma música que ficou com um arranjo muito bonito também. Essa é uma que eu acho que vale a pena a gente ouvir com atenção. Maravilha, vamos então ouvir Mãos. As falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. E das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho. São as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam pra andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que emanam em um mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto luz, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio. Ouvimos então a faixa Mãos, com, no caso, a faixa Mãos, que é integrante do disco, do CD da 32ª Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a Comerge. E essa conversa muito legal com o Marcelo Manga sobre este e sobre outros assuntos continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e, é claro, também através da internet. Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e lá, além de conferir todos os detalhes sobre o programa, bastando para isso você clicar no menu Programação e no submenu Espaço Jovem, lá você encontra a página nossa, né, a página do programa. Você pode, ao clicar no link Ouça Agora, link esse que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site, no canto superior direito da tela, você clicando nesse link, você ouve a gente em tempo real. É isso mesmo, você nos ouve 24 horas por dia, online, não só o Espaço Jovem, mas toda a programação da rádio, bastando para isso você clicar nesse link. Ok? Então, não perca tempo, acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Bom, como jovem espírita não vive de brisa, é hora das nossas notas de utilidade jovem. Começamos com o que, Gustavo? Bom, o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de São Paulo, Sebrae São Paulo, criou uma série de cursos à distância, né? Para participar desses cursos, empresas e pessoas interessadas devem se cadastrar no portal do Sebrae, cuyo endereço é sebraeesp.com.br, não se esquecendo de desabilitar o bloqueio de pop-ups do navegador. Com a iniciativa, o Sebrae pretende facilitar a vida de quem não tem disponibilidade de participar dos cursos presenciais promovidos pela instituição. Lízia? Já estão abertas as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para se inscrever, o candidato precisa se cadastrar no site do Enem, cujo endereço é enem.inep.gov.br. Acessar o link inscrição e preencher os dados pedidos no site. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho. Não perca essa oportunidade, gente. Pois é. E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a DPE, está abrindo 400 vagas para estagiários em direito. Para participar, os candidatos podem se inscrever até o dia 3 de junho através do preenchimento de um formulário disponível no site portaldpge.rj.gov.br e entregá-lo pessoalmente em uma unidade da Defensoria, junto com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00, três fotos 3x4, cópia e original do RG, CPF e comprovante de residência, além de declaração da matrícula da faculdade e histórico escolar. Então você que estuda direito também, mais uma grande oportunidade, não perca, ok? Lízia, hora das nossas sociais, abraços para quem? Ah, eu quero mandar abraço, olha só. Karine, da Ilha do Governador. Tá rindo do quê, gente? Você, eu quero mandar abraço. Ora, não, eu sei que a Lízia aguarda ansiosamente esse momento. Vamos lá, com Lízia. Com certeza, gente. Então, abraço pra você, Karine, da Ilha do Governador. Adorei sua participação. Olha que chegou um e-mail fresquíssimo, assim. Olha só, gente. Boa tarde, até vou ler. Olha, boa tarde. Hoje é dia 26, é aniversário do meu pai, senhor Santos. Ele escuta a rádio todos os dias e gostaria de pedir que desejasse um feliz aniversário em nome de toda a família. Parabéns. Viu, seu Santos? Todo mundo mandando beijo pro senhor. Um feliz aniversário, saúde e paz, viu? Parabéns, felicidades. Isso. Então, olha, a Marina da Tijuca também participou pra gente, aqui com a gente por telefone. A Maria da Graça de Taquara. Deixa eu ver quem mais aqui. Muita gente. Nossa, muita olha, gente. Solange de São Gonçalo. Ô, Solange, obrigada, viu? A Cláudia de Bom Sucesso, obrigada. Edneia, de novo, o nome da minha irmã, ela de Caxias. Você Isso. não é minha irmã, mas é minha irmã em Cristo, claro, né? Pois é. A Elza, da Vila da Penha. Ô, Elza, obrigada pela sua participação. E temos aqui também Vitor Oliveira. Ele está dizendo, olá, equipe do Espaço Jovem. Venho sugerir um programa com o tema Jovem Espírita, tarefeiros ou frequentadores. Tenho como objetivo esclarecer aos jovens a importância da participação deste no movimento espírita e tirar dúvidas que possam inibir a atuação destes em suas respectivas casas. Desde já agradeço a atenção, muita paz e luz para você. Valeu. Também, viu, Vitor? Sugestão anotada aqui, Vitor. Anotadíssimo, tá, obrigada. Tá anotado aqui no nosso, viu, bloquinho. Quero mandar beijo para Mary de Pilares, para Vera e pro pessoal do Miguel. Do Centro Espírita Miguel. Maravilha. Gustavo, nossos aniversariantes da semana? Temos sim, temos aqui o Edivaldo Roberto de Oliveira, no dia 26. Que é um dos apresentadores, um dos produtores e apresentadores do programa Novos Rumos. No dia 28, Valdenir Francisco Cruz. Também conselheiro da Fundação, da Fundarte, e apresentador do programa Ouvindo Você. Bom, no dia 30 temos o Antônio Carlos Siqueira de Lima. Sim. E no dia 30 também, Gilson Alves de Lima. Que também foi conselheiro da rádio, uma figura muito querida aqui por todos. Olha, Dona Zilá, lá de Pilares. Ah, é Zilá. Zilá e Carmélia, né? Carmélia, ela Carmélia, do Centro Espírita Miguel. Miguel. E pra Célia Moratelli, que ligou mandou beijo pra todo mundo, viu? Maravilha. Obrigada, parabéns pra todos os aniversariantes do dia de hoje, também do próximo domingo, dia 29, né, o dia da reprise. É. E, claro, muito obrigado a todos os que nos ouvem, que acompanham, que participam cada vez mais do Espaço Jovem, por todas essas inúmeras participações e manifestações de carinho. Continuem participando, hein? Quiz. Bom, vamos agora à pergunta da semana do nosso quiz. A pergunta é a seguinte: como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Alternativa A: aproveitando as circunstâncias da vida. Alternativa B: fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, repelindo a influência dos espíritos inferiores. Ou alternativa C: cansando a paciência desses espíritos, não ligando para suas sugestões e mostrando-lhes que perdem seu tempo. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 26 de maio, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400. Nossa Sheila aguarda sua ligação. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 30 de maio, você pode mandar a sua resposta para a gente através do site da rádio, da nossa página dentro do site da rádio. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem e também na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para lá deixar a sua resposta. Você pode também usar o nosso Twitter, www.twitter.com/espaçojovemesp, o espaço sem cedilha, ou então usar o nosso já tradicional e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, o espaço igualmente sem cedilha. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e o meio de contato, hein? Então, aqueles que responderam a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Participe! Todo mundo participando, hein? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E estamos de volta com o Marcelo Manga, ele que é um dos coordenadores do projeto do CD da 32ª Comerge, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Ele conversa com a gente hoje sobre o CD e também sobre outros assuntos. E um deles, Lízia, é a chamada Oficina de Estudos da Arte Espírita, não é isso? Pois é, isso aí. Marcelo, em primeiro lugar, parabéns pela música, gostei, viu? Muito bom. É, e sobre a oficina é o seguinte, né, sabemos que você faz parte dessa oficina, então gostaríamos que você falasse um pouco da oficina, objetivos e como ela foi criada, um pouquinho do histórico dessa oficina, por favor. É, a oficina ela foi criada em 2003, a partir de uma necessidade de ensaiar com o pessoal que tocava violão para a Comerge. A gente sentiu lá numa virada de ano na Comerge que o pessoal estava indo despreparado para o encontro e aí tocava, errava muito as músicas, e aí a gente, pô, vamos fornecer uma capacitação para essa galera, a gente faz um intensivo com eles ao longo do ano, e quando chegar na época da próxima Comerge eles já vão estar mais preparados. E aí começou dessa forma, aos poucos o negócio foi mudando um pouco, foi crescendo, se expandiu para o Polo 8, para o Polo 18, depois extrapolou a fronteira da Comerge. Hoje a gente atende a todo o movimento espírita, e a gente ampliou as modalidades. Além de violão, a gente também ensina teclado, contrabaixo, percussão, tem mais outras três modalidades, que são as artes cênicas, artes literárias e as artes visuais. As artes visuais se subdividindo também em outras três disciplinas, que são a fotografia e cinema, desenho e quadrinhos e a programação visual. Então, a gente foi agregando alunos e, naturalmente, agregando professores também, né, que são profissionais das áreas que eles lecionam e trabalham lá na oficina com um vínculo voluntário, por amor ao projeto e por perceber a necessidade, né, e a importância do desenvolvimento da arte à luz da doutrina espírita. Marcelo, são apenas esses cursos que você citou ou tem mais alguns que são oferecidos na oficina? São esses. São quatro cursos de música, três cursos de artes visuais, um de artes cênicas e um de artes literárias. A gente tem atualmente isso, tem aí um estudo, uma possibilidade da gente ampliar isso, mas por enquanto são esses, né? As inscrições abrem normalmente no início do ano, em janeiro, fevereiro, a gente funciona de março a novembro, período letivo, né? Basicamente, assim, resumindo, né? É uma escola de arte à luz da doutrina espírita. Então o cara aprende lá a técnica, aprende a manha do profissional que está atuando no mercado, aprende a fazer bem feito e vai usar isso na prática evangelizadora dele. Vai usar na evangelização da infância, da juventude, dos adultos, vai produzir arte como o CD, por exemplo, né? O CD da Comerge, ele foi na íntegra, teve um profissional que não era integrante da oficina que participou. O restante, todo o CD foi produzido pelos professores da oficina. Tanto a parte da diagramação, quanto a parte das ilustrações, a parte de encarte, de toda a parte administrativa, de contato com a fábrica, a prensagem, a parte de gravação, arranjo, produção. O CD inteiro, com exceção de um profissional, que é um colega nosso que não está ligado à oficina, foi produzido por professores da oficina. Então, assim, foi produzido totalmente com vínculo voluntário, né? A gente só teve o custo das despesas operacionais mesmo, da prensagem, de luz, essas coisas que não tem como fugir, mas não teve cachê para ninguém. O pessoal colaborou e imprimiu lá, deixou a sua marca, seu talento, em prol do movimento. Claro. E justiça seja feita, um belíssimo trabalho, viu? Tanto enfim, na qualidade das gravações, a parte técnica mesmo, arranjos, a parte editorial do CD, como você mencionou também, diagramação, capa, isso tudo, de um excelente nível. Eu quero que também, de público, dá parabéns a todos vocês nesse aspecto. Legal. Agora, sobre a oficina, qual é o público-alvo afinal? Só quem participa dos polos de Comerge pode se inscrever na oficina? Ou alguém que de repente nem vá no Comerge, mas atua, né, na mocidade com música, pode se inscrever? Como é que isso funciona? Pode, assim, na verdade a oficina, ela é aberta, ela é gratuita, né? E ela é aberta para qualquer pessoa que esteja interessada. A gente não restringe nem a questão da pessoa ser espírita. Por que que a gente faz isso? Porque, assim, a oficina, ela já é uma instituição espírita. Então, todos os estudos que a gente faz lá são embasados na doutrina espírita. A gente tem, todos os cursos tem um momento de estudo doutrinário, né, de como é que eu vou me portar com a utilização da arte perante a doutrina. A gente estuda orgulho, estuda vaidade, estuda a influência do ambiente, os fluidos. Então, o cunho espírita já está no próprio trato diário lá da oficina. Então, a gente não precisa restringir. Tanto que a gente já teve alunos de outras religiões, a gente já teve alunos evangélicos, a gente já teve até aluno budista lá com a gente, participou, ouviu a doutrina, porque isso é uma condição, né, para o cara ele fecha o pacote completo, né, o estudo doutrinário e o estudo da técnica artística. Sim. E, então a gente não restringe nada. A única coisa que a gente não consegue ainda atender, mas que também tem um projeto futuro, é criança muito pequena. A gente hoje está funcionando a partir de 10 anos. Porque a criança precisa ter uma estrutura mínima física já formada para poder lidar com o instrumento. né, com o violão, com o teclado, e na parte da literatura também precisa ser alfabetizada. Então a gente, depois de alguns estudos lá, a gente estabeleceu ali uma linha de corte de 10 anos, apesar que esse ano a gente está com algumas exceções lá, mas como são pontuais a gente consegue lidar, mas como regra é a partir de 10 anos e sem limite. Então, eu sou trabalhador do ESD, posso? Pode. Sou frequentador da reunião pública, posso. Não tem limite de idade, não. Nem nenhuma outra restrição a não ser essa que eu falei agora. Ok. Bom, claro, para adoçar mais a curiosidade dos nossos ouvintes, vamos a mais uma faixa do CD da Comerj, 2011. O que você indica para gente, Marcelo? Olha, tem uma música legitimamente jovem, assim, que foi composta por um jovem, né, que é o Jonathan, que é um jovem compositor aí, que está surgindo com várias canções bacanas. Ele é lá do Polo 19, né, de Comerj, e a faixa dele é a faixa 19, é a Atitude de Amor, que também ficou com um arranjo bem bacana. Vamos então ouvir. Melhores de provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir no coração. Dar o abraço em alguém com atenção faz bem a mim e a você também. Partilhar um pão de energia com o irmão só depende de você. Dar o abraço em alguém com atenção faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão de energia com o irmão só depende de você. É como um cristão. Oh, é como um cristão. nós conversamos com o Marcelo Manga, ele que é um dos responsáveis do CD da 32ª Comerja, Comerja 2011, e conversou com a gente sobre isso, sobre a oficina de arte, de estudos da arte espírita, que ele também coordena lá no CERJ, enfim, vários assuntos super interessantes, super legais. Marcelo, nosso muito obrigado. Algum recado final que você queira deixar para quem nos ouve? É só uma erratazinha, a gente não está mais funcionando lá no CERJ. Ah, tá. A gente agora está lá na Casa de Lázaro, que fica no Meia, na rua Torres Sobrinho, 57. Certo. Até aproveitando, você pode deixar algum meio de contato para quem queira mais informações sobre a oficina? O site da oficina tem toda a história, nossos objetivos, metodologia, e tem uma seçãozinha lá de contato. É oficina.org.br. Só ter atenção que não é .com, é .org. Tá, então repetindo, www.oficina.org.br. Isso, perfeito. Maravilha, então. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado a vocês. Conversamos, então, com Marcelo Manga, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Na semana passada perguntamos quantos capítulos compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita. E qual era a alternativa correta, Lízia? A alternativa correta é letra C, 28 capítulos. E quem foi o nosso ganhador ou ganhadora? É a nossa Marina da Tijuca. Parabéns, Marina. Parabéns. Participe mais. Viu? Valeu, Marina. Beijo. Você irá receber um exemplar do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E a Marina tem um prazo de 10 dias, incluindo finais de semana, contar já de amanhã, sexta-feira, dia 27, para retirar o seu brinde aqui na portaria da rádio diretamente, trazendo um documento de identificação com foto, ok? Valeu, Marina, e obrigada a todo mundo que participou do quiz. Espaço Jovem. Rapidinho, final do programa de hoje, Sniff Sniff, mas o bom é que na semana que vem tem mais, não é isso, Gustavo? Verdade, na semana que vem estamos aqui de novo, né? Nas quintas-feiras o programa ao vivo e aos domingos a reprise, ambos às 2 da tarde. Isso aí. Lízia, o que a gente pode resumir das suas dicas de hoje? Resumindo de dica, então, olha só. É possível escolher uma ou mais, né, forma de estimular as pessoas que estão próximas a você e a vencer, né? Ou seja, vibre com os pequenos avanços e demonstre que isso é ser bem-sucedido. Afinal, parar é muito mais fácil do que avançar. Que é isso, gente? É um estímulo para você fazer de qualquer passo uma vitória, né? Ou seja, parar é mais fácil do que você continuar. Então, vamos optar, né, pela luta, por querer ganhar. E isso, né, é um estímulo para cada um de nós, não é isso, Com gente? Certeza, para todos nós. Então... E é claro, você que quer entrar em contato com a gente, né, ao longo desses dias, dessa semana, é muito fácil, não custa nada repetir, não é isso, Lise? Claro, anote aí, é o www.radioriodejaneiro.m.br. Esse é o nosso site. Ou então, por e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.m.br. Manda lá seu nome, sua mensagem, a idade, se quiser, e participe. Isso aí. Tem também o Twitter, hein? twitter.com/espaçojovemesp. Espaço Jovem é um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau para todo mundo. Bom final de semana. E a gente se encontra semana que vem. Beijo para todos, viu? Tchau, galera. Até a semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem. Um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.